ça y est. Pète tout. Marcos Pérez e Sete é uma banda do Rio de Janeiro chamada Azimuth, uma banda de jazz. Aí, Azimuth, eles faziam várias trilhas de novela, tá ligado? As novelas brasileiras que chegam lá na Angola, chega lá em Angola, né, velho? Causa aquele estrago lá em Angola, né, compadre? Você sabe como é, você sabe como é. E você é malandro, você é ligado. As novelas brasileiras esculhambando com Angola, né, meu irmão? Mas não muito, que eu sei que vocês não deixam esculhambar tudo, né? Que vocês são tão besta, né? Aliás, nem um pouco besta. A gente aqui ainda é mais. Eu tire o baixo já, meu irmão, pra ficar só o teu baixo aqui. Quando for pra eu tirar o baixo, você fala. Thank you. Diretamente da Turquia. Temos agora. Bem-vindo à Bahia. Welcome to Bahia, my Turkish friend. Meu amigo Rock Tribe da Turquia. Bem-vindo a Jequié, Bahia. Wesby. Thank you. grande percussionista italiano aqui, Jequié. Welcome to Jequié, Bahia, my friend. Tatanka, wow, long time no see you, man. Tutti buona gente, hein? Hello, Tatanka, welcome to Bahia, my friend. Hey Bobby, we can see you now here in Bahia. Nice to see you. Welcome to Jequié Bahia. Robert, Bobet Drums. Aí o batera tá.